Autorizado, ingresso de decolagem, uma centena, 5 nós. Além da cola no 0, gol no 601. O Fox Fox, estou observando seu tráfego um pouco alto, vai ter condição de pouso no 17? Afirmativo, Vitor Fox Fox, final do 17. Gente, Fox Fox, pouso autorizado, 17, uma centena, 4 nós. Livre pouso no 7, Vitor Fox Fox. Boa noite, 3603, informação Golf. 3603, chegada maré, desse mantém a nível de voo 050. 050 na maré, 3603. 273, curva esquerda, proa 180. Queda sul, 273. Seguindo 4000. Mantém o nível 040, gol no 273. 040, 273. Sobe ao 400, voo boa na próxima fase. Pode levar o voo boa de Aquino. Tango Tango, autorizada descida para o nível de voo 040, Alfa Tango Tango. 040 para o Alfa Tango Tango. Controle Salvador, está 3603, solicita executar o RNAV da 10. Ciente. Os 13, controle 1935, aviado. E 1935, boa noite. É 8, autorizado o procedimento RNAV, altímetro 109. Gente, prando 368 com 1011, com 272, autorizado o procedimento. Controle, gol no 601. Gol 601, vigilância, submantenha nível de voo 360. E na Dael, Blaze, estendendo para o 360. Tá 8002, chame centro Recife agora, frequência 1288. 1288, tá 8002. Country 894, contact Salvador Tower, frequency 1186. 186, tá 3894. Fox Fox, Solos 14, Salpátio. Direito, Aristar, frequência livre estacionada. Respondendo mais stand-by. Obrigado. 3894, 3894, good evening, traffic inside, altimeter 1011, wind 100 degrees, 5 north, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, 3894. 273, reduza para aproximação, complete final do procedimento RNAVE, pista 10, chame a torre 1-18-6-12. 86, obrigado. Salvador, bom dia, boa noite, 1-273. 73, boa, tráfego avistado, número 2, na aproximação, 1011 no ajuste. 273, 1011. É para 2.500, altímetro 10-11, após ITAP, proa Serra Vitor 366. Ok, prossegue 2500, ajuste 1.011, ITAP, Serra Vitor 366, GPS 10. Afirmativo. 1601 no controle restrito inicialmente, nível de voo 300. Restrito 300, 601. Quatro, solou ao 18, direito no 219. Direito no 219, boa noite. Boa. Salvador, ground, 7394. 3894, welcome to Salvador. Clear to taxi via taxi Alpha Juliet until gate 5. Alpha and Juliet gate number 5, 3894. Limite localizador. Direita 180, limite localizador, Papa Papa, Alfa Tango Tango. Salvador 21, direito no 219. Alexandre Vecida está autorizado a nível de voo 1110. Autorizado a chegada a Manhattan. O ITAP, reporte iniciando o procedimento RNAV. Reporte iniciando o RNAV, está 3603. Solo Salvador, boa noite, gol 1273, livrando a sua escuta. Gol 1273, sente, bem-vindo a Salvador, Livre Táxi, Alfa, Juliette, portão 62. Está presente, mais adiante, necessitará de viu? 4 Galeão, 4 horas e 30. Ciente, está autorizado o seu táxi via parte principal, Índia, Alfa, Charlie, até a ponte espera da pista no zero. Quando ingressar na Alfa, chame Torre, 1-8, decimal 6, um bom voo, turno 3897. Ele está em parte de Alfa, Charlie, ponte espera, chamada Torre, 263, 37, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Alfa, Tango Tango. 02, devido a tráfego agora 12 horas a 40 milhas, tem um rumo oposto, mantendo o nível de voo 3-0, é um point 737. Como 776, devido a tráfego 12 horas a 35 milhas, tem um rumo oposto, mantendo agora 300, nesse tipo de desvio, é um depois 320, para sua descida, vetor rata curva à direita na rua 055, o voo no 776, mantendo o nível 390. 2000, altímetro 1019. 2000, o Alfa está vetando. Tá 3511, chama agora Brasília na frequência 1265, secundária 124, decimal 25, bom número. Gente, 120, reporta lá no lock, estabilizado, Alfa, Tango, Tango. 4, chama agora o centro em 1272, secundário 1261, bom voo. Controle Salvador, tá 3603, passando o CR, Vitor 366. Afirmativo, TAN 3603, redução a critério, completo final do procedimento, chame a torre, 1-18, meia dúzia. Torre Salvador, noite decimal meia, TAN 3603. No 76, Recife já me deu a investida, aguardo o estádio. O tráfego agora 11 horas a 1-3 milhas no rumo sudoeste, mantendo 3-0-0, gol no 7-7-6. 1011, não é de hoje. Repórter não faço, 1011, está 3-6-3. Oi, Salvador, boa noite, está 3-8-9-7, consultório da 1-0, pronto. A linha decola? Imediato, sim. Autorizado, ingresso e decolagem, 120 graus, meia dúzia de nós, 3897. Ok, autorizado alinhar e decolar de imediato da 1-0, tá 3897. Web 6708. Web 6708, aguarde autorização Recife. Guardando Recife. LF. Qual a estação de táxi? Após Juliette? É, após Juliette, portão 612. Juliette para 612, obrigado. Colo 776, assumindo a navegação na proa de mare, agora a 90 milhas sul de Salvador. 3603, continua a próxima sala, guardando 0 livre. O vento de superfície 120 graus, 5 nós. Vou dar autorização de pouso, tá 3603. ele está livre da restrição. Confirme, já pode aprovar. Autorizado no 20 graus, com meia dúzia de nós, ajuste no 011. Os autorizados fechando a 0, tá 3603. Salvador, boa noite, papapapa, Alfa Tango Tango. 3897, decolado 28, controle 1935, boa viagem. Tango Tango, prossegue 17. Em condições visuais, gostaria de cancelar e prosseguir para 17, senhor. Tango Tango, ciente, o ajuste é no 0 no 1, está presente no externo, autorizado. Prosseguir 17, reporte final. Na final da 17, o Alfa Tango Tango. Tá 3897. Solo os 29, direito no 219, solo, boa noite. 319, boa noite. Direto, obrigado, 3097. 3, livrou a pista, táxi eco. Cliente, tá 3603, livre táxi, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, tá 3603. Salvador, chegada maré, desce e mantém a nível de voo 050. Maré, desce e mantém 050, solicita o R-Nave após. Ciente. Controle Salvador, uma boa tarde. Boa noite, Centro 3560, 1 com a 3560, autorizado a chegada AMAN, desce e mantém a nível 060. 060 na mansão, solicita a possibilidade de interceptação do Hernando Ivano, Terra Vida 366, da 3560. Ciente, aguarde. 3560, tá? 3560, ajuste velocidade para 250 nós. 259, tá? 3560. por gentileza, a frequência mudou? É, secundária, processou 2648. Autorizado da presente para o ITAP, após ITAP, para o Serra Vita 366, Gol 1776. Autorizado ITAP, após ITAP, ITAP 366, Gol 1776. Gol 1776, bom dia. Sulu 33, táxi autorizado, boa noite, Ponte Castro. Centro agora, frequência 1288. 388, uma boa noite, 3037. Previsto saída da EL, transição de NER com curva à direita após a decolagem. A pista em uso é 1-0, a frequência do controle Salvador, 119.35. Seu transponder é o 5574, Gol 1940. 360 aprovado para Guarulhos via Uniforme Whisky 50, saída da EL, transição de NER. Decola da pista 10, primeira curva à direita, o controle é 1935, confirmando o transponder 5574, Gol 1940. Afirmo. Muito obrigado. Web 6708, pronto para cópia? 8. Web 6708, está autorizado nível 330 para Recife, pela Upper Whisky 58, previsto saída Puca, transição Aracaju, com curva à esquerda após a decolagem. A pista em uso é 1-0, a frequência do controle Salvador, 119.35. Seu transponder é o 5576, Web 6708. Autorizado conforme Recife, nível 330, Upper Whisky 58, Puca, Aracaju, com curva à esquerda, cabeceira 10, 1935, controle 5576, o transponder é 76708. Afirmo. Gol 1273, pronto para a cópia. Perfeitamente, e já atingiu 250 a mais? Ele não atingiu, tá? Mantendo 250 a mais, 350 a mais. Ele não atingiu. Zero da presente proa do Serra Vita 366. Desça para o nível de voo 040. Desça o 040, 366, boa nota, André. Afirmo? Voo 273, 3 está autorizado. 3620 para Confins pela Upper Whiskey 58. Previsto saída Gole, transição Gonza, curva direita após a decolagem. Pista em uso é ano 0, frequência do controle 119.35 e o seu transponder é 5002. Autorizado 360 para Confins, Gole, Gonza, com curva direita, reforma 58, 1935 ao controle, 5002 ao transponder, gol 1273. Afirmo. Para o táxi, gol 1940, a bordo com 1975, autonomia 4 horas 32 minutos, alternativa Galeão. Ciente, gol 1940, está autorizado o seu táxi via Índia, Alfa Charlie, até o ponto de espera da pista 10. Quando ingressar na Alfa, chame Torre, 1 no 8 decimal 6 dúzia, gol 1940. Índia, Alfa Charlie, no ponto de espera, 4886, boa noite, bom trabalho, gol 1940. Prato, comandante, boa noite. 76708, no posição número 4 para o pushback, seu nome. Ciente, Web 6708, observe o deslocamento da aeronave da Gol e inicie seu pushback assim que a mesma tiver ingressado na Índia, ok? Aguarda ingressar na Índia o Gol Web 6708 após o nível pushback. Afirma. Torre, boa noite, gol 940 no ponto de espera, está pronto. 940, boa, furizada, ingresso e decolagem 10, 120 graus, 59. Alinhar e decolar, gol 1940, cabeceiro 10, obrigado. Aguarde autorização para pro Servito 366, gol 1776. 776, controle, curva direita, proa Serra Vitor 366. Direita no 366, gol 1776. Informe a sua indicada.